Bailemos agora, por Deus, ai velhidas. Soa que estas avalaneiras frulidas. E quem for velhida, como nós velhidas, se amigo amar. Soa que estas avalaneiras frulidas, verá bailar. Bailemos agora, por Deus, ai luadas. Soa que estas avalaneiras granadas. E quem for luada, como nós luadas, se amigo amar. Soa que estas avalaneiras granadas, verá bailar. Bailemos agora, por Deus, ai velhidas. Soa que estas avalaneiras frulidas. E quem for velhida, como nós velhidas, se amigo amar. Soa que estas avalaneiras frulidas, verá bailar. Bailemos nós já todas três, ai irmãs. Soa que este ramo destas avelanas. E quem for louçana, como nós louçanas, se amigo amar. Soa que este ramo destas avelanas, verá bailar. Por Deus, ai amigas, mentral não fazemos. Soa que este ramo frulido bailemos. E quem bem parecer como nós parecemos, se amigo amar. Soa que este ramo sol que nós bailemos, verá bailar.